criança foi crescendo, com decorrer na adolescência, com crime foi se envolvendo, resolvia qualquer parada, cobra criada, só no veneno apavorava, batia no peito e honrava, não tinha medo de ninguém, de nada, era atitude demais, sobrava, adquiriu respeito na quebrada, era embaçado, pisou em falso, era mal brigava, mas como qualquer ser humano, naquele dia só queria curtir, ficar a pampa de boa e mais nada. Lembro de um Fit Uno verde com dois mano, fazia horas que me filmava, vê gelo, acompanhado, com mau pressentimento, nunca vi aqueles loucos aqui na área, achei que estava olhando pra farmácia, pois bem em frente eu passava, não levei a sério, talvez não dava em nada, nem me preveni, dali algumas horas meu destino se traçava, no ano de 2000 o diabo procurava alma, media passos, minha trajetória de astrides, sem glória, vários lugares, nessa hora o sangue rola, estou com Deus, ele vai guiar o meu destino, noite longa, neblina, estava muito frio, só quem tava na hora também persistiu, minha vida pelo fio, não sinto minhas pernas, puta que pariu, meus amigos gritando, perguntando se alguém viu algo, me atingiu, poesia verdadeira, no fim desse depoimento, espero que vocês me entendem, ou é melhor falar pessoalmente, o ser e sua própria ignorância, ficou preso e doente, lágrimas que correm do meu rosto, me deixam deprimente de vacilo, minha família quase enterrou mais um parente, momentos passados revelados no decorrer da vida, da triste cena que vai te ficar, muitos se foram, queriam estar no meu lugar, no meu lugar, mas nunca é tarde pra recomeçar, ah. Agora sim o resumo dessa história, se você não entendeu, entenda agora, qual foi o motivo da minha doença, raciocine comigo e pensa, cheguei no bar do seu Vilmar, pedi um traçado, virei as costas, meu anjo da guarda chora, levei seis tiros, naquele momento achei que tinha chegado minha hora, todo dolorido, das pernas pra baixo adormecido, alguns correram, escutavam choros e gemidos, Samamba Sul 325, local do acontecido, só em passar de frente me dá calafrio, o que pegou nas costas me deixou paraplégico, sem disparo, quase um fúnebre, cemitério, já não bastava a morte do meu irmão que há alguns meses foi assassinado com várias pauladas, o coração da minha mãe ainda cicatrizava quando a notícia chegou em casa, não era isso que ela esperava, tanto sofrimento, será se isso um dia acaba, lamentava, socorro demorou pra chegar momentos, agoniante, um líquido quente me molhando, era meu próprio sangue, será se estou morrendo, 27 dias internado com soro e dreno, nesse decorrer do dia às vezes me sentia mal, uma bala alojada na coluna cervical, retrospectiva na minha cabeça, cada segundo se manifestava, um chumbo na vértebra torácica, sua nova casa, 2 anos pra voltar a andar foi o prazo que o médico dava, não vou mentir, isso me empolgava, foi complicado, vários momentos difícil pra se adaptar com a nova rotina, foi um caos, um caso, minha guerreira sempre ali me dando apoio do meu lado, mal circulação, dormi com as pernas pra cima pra acabar o inchaço, depois de tanto esforço, 24 meses se passaram, acordei cedo, era dia do resultado que o doutor tinha me dado, na recepção do consultório entreguei minha identidade, na esperança de um milagre, o enfermeiro foi frio, sem compaixão, me chamou com baque de tristeza nas mãos, então irmão, aqui está dizendo que você não vai andar mais não, sinto muito.